Recentemente eu ouvi um pastor dizendo que santidade, santificação, não é para a gente apenas se separar daquelas pessoas que vivem de maneira desmedida, descontrolada, desvairada. Santidade existe para que a gente poupe o mundo das nossas ruindades. E eu fiquei pensando nessa frase e ela falou comigo profundamente. Santidade, separação, santificação, consagração, dedicação a amor extremo. Santidade. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, não precisa de abrir, só escute. Efésios capítulo 5, os três primeiros versículos dizem assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. O homem, no projeto original de Deus, foi criado para viver em plena comunhão com o Eterno. Nós fomos criados originalmente para termos relacionamento com Deus. Não, nós fomos criados para adorar. Antes mesmo que o homem fosse criado, os anjos, os arcanjos, os querubins já adoravam a Deus. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Deus criou o homem para viver para a sua glória. E quando a gente escuta, o homem foi criado para a glória de Deus, imediatamente nos ocorre que Deus criou o homem, então, para ficar: ó Deus, seja glorificado o teu nome, ó Deus, tu é grande, ó Deus, tu é digno, ó Deus. Não é assim? Parece até que Deus está em crise de identidade e precisa de mais alguém adorando Ele, a não ser os anjos e os arcanjos. Não é o caso. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus, significa usufruindo de quem Ele é, participando da sua glória, vivendo protegidos pela obediência a Deus, vivendo a plenitude da vida que flui dEle. E isso foi interrompido. Deus criou o homem, constatou que não era bom que o homem ficasse sozinho, criou então para ele a mulher, e eles estavam ali no jardim, onde a perfeição era plena, não existia nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de insegurança, nenhum tipo de mal, e Deus vinha ter com o homem toda a viração do dia. Para quê? Para ter relacionamento. Gente, eu fico curiosíssima. O que será que eles conversavam? Qual era o assunto que Deus e o homem tinham? Que delícia, toda viração do dia, Deus vinha estar pessoalmente com a sua criatura. E eu fico imaginando. Uma vez eu vi o Max Lucado, me parece, escrevendo sobre: e aí, aquele bicho do pescoço comprido, Adão, já deu nome? Já dei, Deus. Girafa. Girafa? De onde você tirou esse nome? Eu fico imaginando as conversas que poderiam existir. Mas o pecado aconteceu. O pecado entrou pela insatisfação. O mesmo pecado que levou Lúcifer à queda, ele soprou para dentro da alma da mulher quando ele disse: certamente não morrereis se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas sereis como Deus. O mesmo desejo que inaugurou a carreira de Lúcifer, foi o mesmo, inaugurou a carreira de Satanás, foi o mesmo desejo que ele plantou no coração da mulher, a insatisfação de ser quem era. Ela já estava vivendo no jardim, ela já usufruía da companhia de Deus, ela tinha um marido, não faltava nada, mas um pareceu pouco. De repente pareceu pouco, ela ficou insatisfeita, como Lúcifer ficou insatisfeito, mesmo sendo um querubim ungido. E a insatisfação entrou para o coração da mulher, ela pecou, homem e mulher então saem da presença de Deus e há separação entre Deus e o homem. Não mais poderia existir a comunhão, porque o pecado, a desobediência entrou e separou o homem do seu Criador. Deus, um Deus santo, puro, não há nele mácula, não há nele corrupção, não há nele imperfeição. Não era mais possível eles estarem juntos. Só a presença majestosa de Deus, gente, destruiria o homem, porque ele se tornou mortal. O homem não era mortal até a queda, mas a partir da desobediência ele se tornou mortal. Por isso que Deus falou: da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque senão vocês vão morrer. E foi isso que aconteceu. O homem morreu naquele dia. Ele começou a ser mortal. Ele deixou de ser eterno junto com o Criador. Então, simplesmente a presença de Deus, às vezes eu fico pensando que a gente canta umas coisas, e graças a Deus que o Espírito Santo deve traduzir para Deus, né? Porque a gente canta umas coisas, gente, que se Deus cumprir, nós estamos lascados, né? Vem com o peso da tua glória me cobrir. Meu Deus, imagina se a glória de Deus é manifesta a gente nesse corpo mortal, a gente é esturricado. Então Jesus e o Espírito Santo ficam ali traduzindo para o Senhor, né? Porque, na verdade, nós somos mortais e pereceríamos se Ele manifestasse diante de nós toda a sua glória e majestade. Mas aí o que Deus fez? O homem, então, passou a viver divorciado de Deus e aí as catástrofes começaram a acontecer. Porque o homem passou a viver da cobiça do seu próprio coração. O ódio, a mentira, a avareza, a cobiça, a inveja se instalou naquele coração mortal. E nós começamos a declinar como criatura, declinar, declinar, declinar, declinar. O primeiro assassinato e maldade, um abismo chamando outro abismo. Aí no dilúvio Deus deu o reset, não aconteceu, não adiantou não, muita coisa não, porque depois começa tudo de novo. E Deus então enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus então envia o seu próprio filho para fazer reconciliação. O que homem nenhum poderia fazer, o que tragédia nenhuma poderia corrigir, mesmo se Deus terminasse o mundo de novo e começasse de novo, terminasse e começasse de novo, a maldade dentro do homem ia se multiplicando novamente. O pecado entrou de uma maneira, vamos dizer assim, definitiva. E aí vem o remédio. Vem Jesus para nos apresentar não apenas o Deus Criador, mas para nos apresentar um Deus que é Pai. Então a história que o pessoal fala é fora, todo mundo é filho de Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que aceitam a reconciliação entre Deus Pai e humanidade caída através de Jesus, o único caminho. Eu, por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o reconciliador, ele é a porta, ele é a ponte. Ele então liga a humanidade caída, por isso que ele se fez homem. Ele encarnou, ele se tornou carne, mesmo sendo Deus, e ele faz reconciliação entre a humanidade caída e o eterno Criador. E não apenas faz reconciliação de Criador e criatura, ele apresenta um Deus que é Pai. Só a partir de Jesus que nós vemos Deus sendo chamado de Pai. Por isso que ele ensina, quando orares, vocês orarão, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, nós saímos do declínio, nós hoje temos a oportunidade de sair do declínio, de sair do pecado, de sair de ignorarmos a presença e a existência de Deus e voltarmos a viver para a glória de Deus. Voltarmos a viver como filhas de Deus. Voltarmos a viver a vida que Ele planejou que nós vivêssemos. Voltássemos para Ele para sermos transformadas à sua semelhança, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. E isso é santificação. Conversão é quando você entende a reconciliação em Jesus e se volta para Deus. Não é mudar de religião. Nos nossos dias isso tem sido muito confundido. Ah, fulano converteu. Converteu? É, agora não é católico mais não, é crente, é evangélico. Não é isso que Jesus veio fazer, gente. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio fazer reconciliação entre a humanidade perdida sem Deus e o Deus Criador. E todo aquele que crê, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Volte a viver eternamente. Deixe de ser mortal. Uma vez convertidos e reconciliados com Deus, seremos imortais. Nossa matéria vai passar, mas nosso espírito é eterno. E nós temos a promessa que até esse corpo será resgatado, glorificado e experimentará voltar a viver na presença e na glória de Deus. E esse processo de reconciliação, de conversão, então é isso, é entender a reconciliação, converter, mudar de direção. Você está andando, vivendo a sua vida, fazendo seus projetos, gastando tudo que Deus te deu de herança, igual o filho pródigo. Vocês lembram da história do filho pródigo? Desperdiçando a sua herança. Você gasta tudo que você tem, sua saúde, sua inteligência, sua beleza, seu dinheiro. Você gasta tudo para viver a vida que você está afim de viver. Aí um dia o vazio bate, porque o vazio existe aí dentro de cada um de nós e ele é do tamanho exato de Deus e só Deus pode suprir esse vazio. Não tem dinheiro, não tem carreira, não tem fama, não tem sucesso, nada preenche isso, só Deus. E a gente entende isso e você tem a oportunidade de entender que Jesus veio fazer reconciliação e você então se converte. Converter-se é mudar de direção. Você estava indo para a morte, agora você se volta de novo para a vida. E você quer viver novamente para a glória de Deus. E à medida que você começa a andar com Jesus, andar com Deus, mergulhar na sua palavra, entender quem Ele é, esses passos se chamam santidade, santificação. O velho homem vai ficando cada vez mais para trás. Ah, ficando distante. Eu vou me tornando uma pessoa mais parecida com Cristo. Por isso que o capítulo que nós acabamos de ler de Efésios, eu gosto dele pelo jeito que ele começa. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vocês já viram um filho perto de um pai que ele ama muito? Ou uma filha? As meninas começam assim com 2 aninhos de idade e vê a mãe passando batom, elas querem passar batom. Ninguém falou para elas que mulher usa batom, mas elas veem a mãe passando batom, você deixa o batom dando sopa um dia que você vai ficar sem ele. E os meninos a mesma coisa. Eles veem como é que o pai, se o pai usa gravata, eles querem usar gravata, eles pedem para a mãe, põe gravata em mim. Se o pai usa uma pasta para trabalhar, eles querem uma pasta. Há uma conexão, um relacionamento, uma filiação que te faz desejar ser como seu pai, ser como sua mãe. Quando você vivencia um relacionamento saudável com seus filhos, isso é inevitável. As filhas saem arrastando sapatos gigantes da mãe pela casa, querendo aguentar andar no salto alto. E os meninos também, eles torcem para o mesmo time do pai. Ele nem sabe nada do time, mas se o pai dele é galo, ele é galo. Se o pai dele é cruzeiro, ele é cruzeiro. Ele não quer saber se o time é bom, se o time perde, se o time é... É o time do meu pai. Santificação é ser imitador. Imitador de Deus. E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. João, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Jesus está ensinando. E essas palavras são as palavras do próprio Jesus. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos até aí. Sem mim, nada podeis fazer. Normalmente, quando a gente fala em santificação, nós acreditamos que isso é uma escolha, é o fruto de uma determinação pessoal. Não, eu vou ser santo. Então, a partir de hoje, eu vou ser santo. Então, como é que eu posso fazer para ser santo? E a gente começa a promover uma série de reformas. E, normalmente, as reformas que a gente promove são reformas externas. Então, por exemplo, quando eu entrei na igreja, eu era uma adolescente, eu tinha uns 14 anos, eu fui à igreja porque os meus pais tiveram uma experiência de novo nascimento, de reconciliação com Deus. E como eu tinha 11 anos na época, eu passei a frequentar a igreja junto com eles. E logo ali nos meus primeiros dias na igreja, eu escutei uma pessoa cantando, eu estava cantando, é uma música que era um hit do momento, né, naqueles anos, nos anos, final dos anos 70, o início dos anos 1980, e eu comecei a cantar: foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Aí o irmão virou para o meu lado e falou: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim: ai meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Eu falei: o que foi? Você está cantando música do mundo? Música do mundo? Mas a música fala de Deus. Mas é música do mundo? Eu não entendi o que aquilo queria dizer, mas eu sabia que era ruim pela cara dele. E eu falei: ok, não pode? Ele: claro que não, é música do mundo, ele repetiu. Está bom, nunca mais cantei. Nunca mais cantei a Melinha e nenhuma outra música do mundo. Aí, passou o tempo, e mais tarde alguém cantou uma música do mundo perto de mim. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Aí a pessoa virou para mim e falou: o que foi? Você está cantando música do mundo. E não pode? Parecia a repetição. Eu falei assim: não, não pode. Por que não pode? Onde que diz que não pode? Aí eu: por que não pode? O problema é que a gente, quando produz a mudança, é só uma religiosidade para a gente parecer justo aos nossos próprios olhos. E esse é o lugar mais fácil. Você vem para a igreja, que é uma comunidade que se reúne, pessoas que se reúnem para adorar a Deus, para a gente exercer comunhão e para a gente aprender sobre a palavra de Deus, sobre quem Ele é, o caráter de Deus. A igreja é um lugar maravilhoso. A igreja é um sonho de Deus. A igreja é projeto de Deus. Não tem lugar melhor para a gente ser lixado, aparado e aperfeiçoado do que nos relacionamentos na igreja. É aqui que você aprende a amar, a perdoar, a andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa, oferecer a outra face. É aqui dentro que isso rola. Então, essa história de crente sem igreja, isso não existe. Deus instituiu a igreja para que a gente se alimente, se sustente e aprenda junto. Um vai lixando o outro, como a palavra de Deus diz, como o ferro ao ferro se afia, assim é o homem ao seu companheiro, né? Então, não tem melhor lugar da igreja para a gente exercitar isso e também para a gente ser uma tocha acesa no meio da sociedade, para a gente acudir aquele necessitado, para a gente ser um lugar de refrigério, de descanso, de cura, de abrigo para aquele que necessita, para a gente ser uma família para aquele que não tem ninguém. Esse é o sonho de Deus para a igreja. Mas o joio está junto. Jesus falou isso, que o trigo e o joio cresceriam juntos. Um mata a fome, vira pão. O outro é erva daninha, que mata e sufoca. Mas só que a gente não sabe quem é quem. Só Jesus vai fazer essa separação. Enquanto não sabemos quem é joio e quem é trigo, que a gente cuide de virar trigo. Porque às vezes você pensa que é trigo e é um joião. Como é que você vai saber se você é um joio ou se é um trigo? A gente se esforça e a gente faz essas transformações externas. A gente tem uma capacidade de entrar num grupo de pessoas e assimilar o código de ética desse grupo. E a gente mesmo é capaz de promover uma transformação externa para ser aceito no grupo. Então, o que você faz? Você entra numa comunidade que, por exemplo, as mulheres só usam saia. Não usa brinco, não usa maquiagem. Então, o dia que você entra na igreja, visitada por uma amiga... convidado por uma amiga, e você está com aquela calça, que Deus é justo, mas a sua calça é mais. Seus brincão balançando, seu jeito sexy de ser. Aí você entra, tuts, tuts, tuts, tuts, na igreja. Aí todo mundo fala. Ninguém fala nada, mas o olho fala tudo. Você é escaneado. Normalmente vem uma diaconisa e fala assim, você é visitante, né, querida? Você já entendeu que aquele código de ética, a sua vestimenta está inadequada. Então, o que você faz? Você, na próxima reunião, dá uma observadinha, vem com a saia, diminui o brinco. Você se adequa. Você se adapta. E aí você começa a observar o código de ética no falar. Então, antes você falava palavrão, você para de falar palavrão. Agora você fala, glória a Deus. Você chuta o balde do negócio, ai, glória a Deus. Quando tem irmão perto, mas quando não tem irmão perto, glória a Deus. Só Jesus na causa. E o que está acontecendo nos nossos dias é isso. As transformações que nós mesmos promovemos. A gente muda a roupa, a gente muda o linguajar, a gente assume alguns comportamentos, a gente faz evangelismo, a gente dá o dízimo e a oferta, a gente põe a Bíblia debaixo do braço, ela é mais usada como desodorante do que como a palavra de Deus. Mas você está lá, todo domingo você está na igreja, mas o tempo vai passando e você continua a mesma pessoa. Por dentro. Por dentro você continua invejoso, você continua mesquinha, você continua cobiçando o que é da outra, você continua fazendo fofoca, você continua maledicente, você continua angustiado, você continua triste, para baixo, depressivo, você continua pesado. Quem te contou minha vida? Essa era eu. Eu fiquei vários anos dentro da igreja, gente. Por isso que essa música que vocês cantaram no louvor, ela é tão adequada. Dentro da igreja, mas sem libertação. Porque a santidade, a gente só tem através de um relacionamento com aquele que é santo. É ele que promove uma mudança de dentro de você. E essa mudança floresce fora. Só que nós estamos invertendo as polaridades, e quando a gente inverte, a gente faz a mudança de fora para dentro, a gente começa a apontar o dedo para outro, e a gente começa a falar, música do mundo, olha essa sua saia, olha o decotão, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, queima, aquele vai para o inferno, aquele vai ser esturricado, aquele, meu Deus, amaldiçoado. E a gente começa a achar que a gente é juiz. A evidência de que uma pessoa não experimenta a santidade na vida dela é quando ela se acha tão santa, que ela pode julgar o outro. Essa é a evidência da nossa pereba e da nossa doença religiosa. Porque quando nós somos cheios de Jesus, o nosso olhar para com o outro começa a ser transformado. E ao invés da gente olhar para o outro com uma rigidez religiosa que condena, a gente olha com a sede, com a fome de que aquela pessoa seja resgatada, que os olhos dela sejam abertos e que a salvação entre no caminho dela e que ela mude de vida. E você começa a amar aquela pessoa, e você começa a orar por aquela pessoa, e você começa a se aproximar daquela pessoa porque você quer demonstrar o seu amor, exatamente como Jesus fez conosco. Antes de inaugurar o seu ministério, Jesus foi gente, filho, irmão, primo, aprendiz de carpinteiro, muito provavelmente. Gente como a gente. E ele habitou entre nós, entendendo as nossas fragilidades, entendendo as nossas imperfeições e alargando dentro dele compaixão e amor para conosco. Quando a gente quer produzir santidade em nós, tudo o que a gente consegue é se tornar um fariseu. Muito justo aos nossos próprios olhos. O outro é pecador. Mas eu estou na igreja. Eu oro, eu jejuo. Eu dou o dízimo e oferta. Eu leio a minha Bíblia todos os dias. Eu oro no meu quarto todos os dias. Os fariseus faziam isso, gente. Exímios, cumpridores da lei como nenhum outro. Mas o Messias de Deus, o Filho de Deus, estava diante deles e eles não o reconheceram. Porque ele não estava na embalagem que eles esperavam. E isso acontece conosco hoje. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou a videira, eu sou a árvore, eu sou o tronco. Se você estiver enxertado em mim, se você estiver conectado a mim, a minha vida vai fluir em você. A minha alegria vai fluir em você. Aí a gente lembra imediatamente, quando fala da árvore, dos ramos e dos frutos, a gente se lembra imediatamente dos frutos do Espírito, que estão em Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor. O primeiro fruto, amor. Amor. Gente, amor não é um sentimento. Ai, estou arrepiada de amor. Ai, estou apaixonada com fulano. Ai, eu quero ficar só junto de fulano. Amor é a firme decisão de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria de receber. Quando eu li em algumas interpretações da Bíblia amor e caridade como palavras sinônimas, eu achava esquisito. Amor e caridade é a mesma coisa. Mas é exatamente isso. O amor é aquilo que o amor faz. E o amor trata o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. Então, você gosta de ser tratado com misericórdia? Então, você tem misericórdia. Você gosta de lealdade? Então, você é leal. Você gosta de ouvir a verdade? Então, você vai ser verdadeiro. Você não gosta de hipocrisia, de traição, então você não será hipócrita e nem vai trair a confiança. Isso é amor. Amor não é um sentimento. Os sentimentos são muito voláteis. Um dia você sente de um jeito, outro dia você sente de outro. Um dia você gosta da fulana, outro dia, ah, hoje ela não está me descendo, não. Isso não é amor. Isso é gostar. E o gostar varia. E normalmente varia de acordo com os nossos interesses. Por isso que a Bíblia diz que o amor não vê o seu próprio interesse, não se ensoberbece, não se ufana, não se conduz inconvenientemente. O primeiro fruto daquele que está enxertado em Jesus é o amor. É por esse sinal que nós seremos conhecidos. A maior marca da santidade na vida de uma pessoa é o amor. Eu me lembro que há uns anos atrás a gente estava numa gravação no estúdio e teve um horário para almoço. E eu estava numa busca muito grande por Deus e eu falei com o meu líder, que era o Sérgio na época, eu falei, Sérgio, Deus tem promessas que vai usar minhas mãos para curar as pessoas, por que, que isso não chega? Eu quero curar as pessoas têm que ver que Deus é o mesmo, Sérgio, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro, ele é o mesmo, esses sinais têm que se manifestar hoje, por que, que não estão se manifestando? E o Sérgio muito sabiamente disse para mim assim, Helena, você está procurando sinal? Deixa eu te falar, o milagre não transforma o caráter. A própria Bíblia mostra isso. Tem gente, você lembra dos 10 leprosos? Um só voltou para agradecer. Milagre não transforma as pessoas, mas o amor sim. Busca o amor, Helena. Se você quer buscar um dom, busca o amor. Amor, alegria. Meu Deus, as pessoas hoje, elas estão correndo atrás da alegria, elas correm atrás da alegria, correm atrás da alegria. E normalmente elas associam a alegria a ter. Se eu tenho uma bolsa, se eu tenho uma viagem, se eu tenho uma casa maior, se eu tenho mais de um carro, então eu vou ser feliz. Mentira! Mentira, porque senão não tinha ator de Hollywood dando fim na própria vida. Eles chegaram no topo do sucesso, do dinheiro, e se drogam até em overdose. Alegria não depende de dinheiro, alegria não depende de circunstância, alegria depende de um contentamento que nasce vindo da videira. Alegria por aquilo que você é, por aquilo que você tem. Se você tem muito, você está bem. Se você tem pouco, está bem. Igual o apóstolo Paulo falou, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E quando ele falou isso, gente, ele estava preso. Aparentemente, ele não tinha nada para ser feliz, mas eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ter abundância, como eu sei, eu posso padecer fome, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, enxertado na videira. A vida dele está em mim de tal maneira que eu estou nem aí se eu estou preso, eu não estou nem aí se eu vou morrer, eu não estou nem aí se eu tenho muito, eu estou mergulhado nele. Alegria não é algo que a gente produz sozinho. Paz. A Bíblia fala da paz que excede a todo entendimento, ou seja, não é uma paz que se justifica pelas circunstâncias. Se a gente olha para o quadro do mundo hoje, tem motivo para paz? Se a gente lê as notícias das páginas policiais, tem motivo para paz? Se a gente vê o abuso, a corrupção, a perseguição, tem motivo para paz? Não, não tem, mas Deus tem paz para te dar. Paz no meio da guerra, paz no meio da tribulação, paz no meio da falta. Isso é fruto. Isso é um passo da santificação. Longanimidade. Longanimidade, gente. Eu gosto da definição que o meu pastor dá. Pavio longo. Longanimidade. Para você irritar esse cara, vai custar muito. Porque ele está tão cheio de Jesus, tão cheio de Jesus, que o cara fecha o outro e vai com Deus. Amado, não precisa disso tudo. Agora tem gente, sai da igreja, você pensa, é crente, está cheio de Deus. Sai da igreja, tem um probleminha ali no estacionamento, um mete a mão na cara do outro. Cadê a longanimidade? Cadê a mansidão, o domínio próprio, os próximos frutos que vêm por aí? As pessoas estão na igreja, mas não estão em Deus. As pessoas vivenciam a religião, mas não o relacionamento. E a religião, gente, não sustenta a gente no dia mau. Quem mantém a gente de pé no meio da tribulação, quem tem consolo na hora do luto, quem tem vida na hora da morte, quem tem paz no meio da guerra, é só Deus. Quando ele encontrou com aquela mulher na beira do poço, ele falou, quem beber dessa água tornará a ter sede. A água do poço. O poço é aquilo que o homem constrói. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. E ele diz, eu sou a fonte da água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Benignidade. Sabe o que é benignidade? Gentileza. Gentileza. As pessoas andam grosseiras, indelicadas. Esqueceu-se, por favor, obrigado. Pequenas gentilezas, aceita um copo d'água. Vou fazer uma visita, levo uma flor. Faço uma cesta de frutas para um doente. Isso está se extinguindo. Fruto do Espírito. Fruto de santidade. Benignidade. Bondade. Gente, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, uma coisa linda que vai acontecendo na gente, a gente começa a ter bons pensamentos a respeito do outro. Quando a gente está cheio da gente mesmo, a gente sempre opta pela pior alternativa. Fulano não me cumprimentou. Bem que eu sabia. Metido que dói. Sempre desconfiei. Você viu o pastor Sóstenes? Passou por mim, nem bom dia deu. É, ele tem um nariz empinadinho, aquele pastor. Você nunca pensa que ele é tímido. Você nunca pensa que ele está num dia atribulado. Você nunca pensa que ele acabou de receber um telefonema que desestruturou ele com uma notícia ruim. A gente nunca pensa. A gente nunca dá o benefício da dúvida. A gente sempre já condena. Hã? Sabia, mostrou quem é, olha lá. E recentemente uma psicóloga me disse o seguinte, que o que a gente mais incomoda na vida do outro é aquilo que nós somos. O outro é o seu espelho. Então, se tem alguém que te incomoda muito por algum defeito que tem, pode saber que esse defeito é o seu. Sai, Jesus. Estou lascada, Jesus. Me ajuda aqui, Senhor. Tem alguma psicóloga aí que pode confirmar isso? É isso mesmo, gente? É isso? Os universitários concordam? Pois é. Então, às vezes a gente pensa, nossa, fulano é metido. Não, eu sei que é. Fulano é orgulhoso. Não, eu sei que é. Só que a gente tem uma negação sobre nós mesmos e a gente tem o dedo em riste para o outro, mas esquece que os outros três estão voltados para a gente. Bondade. É que quando a gente está cheio de Deus, gente, você olha para o outro e fala assim, o outro está, como diz minha mãe, nas três sexta-feiras, está com a avó atrás do toco. Os baianos entendem esse vocabulário mineirês? Não. Está irritado, está atribulado. E todo mundo tem esse dia, né, gente? Mas a pessoa já pensa o pior. Ah lá, é orgulhoso, é metido. Uma vez uma menina chegou perto de mim e falou assim, Helena, queria te pedir perdão. Eu nem conhecia a menina direito, ela queria me pedir perdão. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu fiz dessa vez, Jesus? Ela virou para mim e falou assim, porque eu te achava podre. Eu falei assim, ô, minha querida, você não precisa te pedir perdão, não, está tudo bem. Não, eu te achava podre, metida, nojenta. Eu falei assim, ah, beleza. É pedido de perdão ou é desculpa para ela dizer tudo que ela pensa a meu respeito na minha cara? O fato é que quando a gente está cheio de Jesus, a gente tem bons pensamentos a respeito do outro. Não, gente, está num dia difícil, dá um desconto para ela. Ela não está bem. Cada um sabe onde aperta o sapato. Cada um tem um limite, uma capacidade. Ela não está bem, vamos dar um desconto. Por isso que Jesus falou, anda a segunda milha. Se te obrigarem a andar uma, anda duas. Se demandarem contigo e te pedirem a túnica, dê também a capa. Isso é bondade. Isso é assalto. Passa para cá o seu celular. Ok, quer o tênis também. O que é isso? Está de palhaçada comigo? Não. Eu tenho uma amiga que ela foi assaltada. Foi uma benignidade meio reversa, assim. Dois amigos ingênuos, mineiros, numa praça no Rio de Janeiro, de noite. Em frente ao hotel. Mas por que não ficou no saguão do hotel? Não, tem que ir para a pracinha ver as árvores. É mineiro, é a gente mesmo. Os românticos. Estão lá conversando, batendo papo, estão numa turma. Daí a pouco sai a turma e foram para o hotel. Enquanto a turma atravessou a rua e os dois já iam, o assaltante anunciou o assalto. Passa para o celular, virou para ela, falou, passa o celular. Ela falou assim, moço, eu não tenho. Passa o celular para cá. Eu não tenho, eu juro, mas ele tem. Falei, Robertinho, foi uma bondade. Uma bondade assim, né? Em aperfeiçoamento, vamos dizer assim. Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas até a nossa fé, gente, flui dele. Tem vezes que eu estou fraquejando, começa a entrar umas dúvidas na minha cabeça, o Senhor fortalece a minha fé. Eu preciso que o Senhor firme os meus pés, Senhor. Forja a minha fé, fortalece a minha fé. Não me deixe esmurecer, Senhor. Até para a gente crer, nós dependemos dEle. Jesus estava falando sério. Sem mim, nada podeis fazer, nem crer. Fé. Fruto do Espírito. Quanto mais você escuta, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso é tão importante... Nesse relacionamento, nessa construção de um relacionamento com Deus, nós nos expormos a quem Ele é. E quem Ele é, está na palavra. Eu aprendi com Edmeia Willis o seguinte, é a palavra por fora e o Espírito Santo por dentro. É um sanduíche santo. Você vai se converter de um jeito ou de outro. Porque se o Espírito Santo entrou pela sua decisão de aceitar a reconciliação e você se expõe à santa palavra de Deus todos os dias, não tem jeito de você viver na superficialidade da religião. Você vai se aprofundar no relacionamento. Porque você começa a ler e a crer e a entender quem Deus é, como Ele age, quais são os seus princípios, quais são os seus valores. E isso começa a entrar dentro de você e a vida da videira começa a fluir dentro de você. É assim que acontece, é relacionamento. Não tem relacionamento sem conversa. Não tem relacionamento sem conhecimento. Quando a gente é namorado, a gente quer passar horas e horas conversando. Por quê? Porque enquanto a gente conversa, a gente vai se conhecendo. Mas com Deus a gente faz aquelas oraçãozinhas, né? Ó Deus, estou com sono, Jesus. Obrigado por esse dia, abençoa meu pai, minha mãe, meus filhos, em nome de Jesus, amém. Isso não é relacionamento, isso é religião. Agora, quando você quer um relacionamento, você fala, fala, fala, fala, e depois você cala e ouve. E você lê um versículo, e ele salta para dentro de você, e ele toma vida, e ele começa a mudar a sua maneira de ver as coisas. É isso que se dá no relacionamento. Não é uma coisa que fica na superfície. É alguma coisa que começa a mexer com você por dentro. Vai te revirando por dentro. Vai te confrontando. Às vezes incomoda. Mas transforma. Liberta. Muda a mentalidade. Você começa a discernir a voz de Deus. Porque a gente tem muitas vozes, né, dentro da gente. A nossa própria voz, a voz dos amigos, a voz da sociedade, a voz daquilo que a gente recebeu na universidade. Tantas vozes, tantos conceitos. Como discernir a voz de Deus? Conhecendo a voz de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você tem que se expor à verdade. Você tem que parar na frente da verdade. E você tem que ouvir a verdade. Leia as cartas de amor que o seu amado deixou para você. Eu me lembro quando a gente era solteiro que chegou uma carta do João lá em casa. Quando eu abri a caixa de correio e tirei a carta, João Lúcio Tanuri Júnior. Ai, meu Deus. Não tinha e-mail, gente. Eu não sou velha, eu sou vintage. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha. Era carta escrita, mandada pelo correio. Olha a coisa linda. Aí o coração disparou, cheirei a carta estava cheirosa. Aí eu entrei dentro de casa correndo, entreguei para o meu pai, falei, pai, lê para mim. Vocês acham que eu fiz isso? Não mesmo. Entrei para o meu quarto, fechei a minha porta, me joguei em cima da cama e abri a carta. E li, e suspirei, e li, e cheirei, e quis entender o que ele falou naquelas entrelinhas. Num relacionamento de amor não é assim, gente? Mas a gente fica querendo que o pastor é que leia a carta de amor para a gente. Lê aí, pastor, me diz o que você entendeu. Você não vai pedir o seu pai para ler a carta do seu namorado. Então não peça o pastor para ler a Bíblia por você. É maravilhoso quando vem um pastor aqui e ensina sobre a verdade da palavra. E a gente precisa de saber, gente. Porque às vezes a gente tem umas interpretações esquisitas, errôneas. Então a gente precisa de sermos conduzidos por um líder que estudou, que tem capacidade, que pode nos orientar a respeito de muitas coisas. Ou se ele não souber a resposta, porque ele não tem que ser Deus, ele não tem que saber tudo, mas ele vai buscar essa resposta junto com você. Agora é muito importante você ter a própria experiência com seu Deus. Coisas que Deus quer falar para você. Coisas que Deus quer tratar em você. Gente, a maior libertação que eu já recebi na minha vida não se deu com alguém pôr as mãos na minha cabeça. Se deu lendo a minha Bíblia no meu quarto. Parece que assim, as escamas dos meus olhos caíram e aquela passagem que eu já tinha lido várias vezes tomou vida e gerou vida dentro de mim. Relacionamento, é isso. Fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mansidão. Esse aí a gente não consegue mesmo sem Jesus. Mansidão. Por isso que Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vai aliviar? O Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Na santidade a gente descansa. Na santidade a gente descansa. Aproxime-se. Ele fala, aprendei de mim. Você quer descansar? Então chega perto. Coloca aqui os seus fardos, aos meus pés, os seus pesos. E toma o meu peso, porque o meu fardo é leve. E aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, quando você aprender a ser manso e humilde de mim, quando a minha vida estiver enxertada em você e você receber da minha seiva, da minha vida, você vai aprender a ser manso e humilde de coração e vai achar descanso. Quanto crente atribulado, quanto crente exausto, quanto crente estressado, porque não somos mansos e nem tampouco humildes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Às vezes a gente pensa, santidade é para agradar a Deus. Santidade é para você viver uma vida de liberdade, gente. Deus não se torna mais santo se a gente for santo. Deus não se beneficia da nossa santidade, porque Ele já é santo e estabelecido antes que nós fôssemos criados. E quando nós virarmos poeira, Ele continuará sendo santo, poderoso, majestoso eternamente. Quem se beneficia da santidade somos nós. Nós vivemos uma vida mais digna, mais pura, mais leve, mais alegre, mais amorosa, cheios de gratidão, cheios de humildade, cheios de mansidão. Nós nos beneficiamos da santidade. Nós vivemos em comunhão com Deus quando estamos em santidade. E todo descanso, toda provisão, todo refrigério e toda cura flui de Deus. Mas quando nós não vivemos em santidade, quando nós não estamos enxertados em Jesus, o que ele diz? O Pai lança fora. Agora, se você está em Jesus, ele limpa para que você produza mais fruto ainda. Temperança, domínio próprio também vem de Deus. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos, eu queria que você respondesse para você mesmo algumas perguntas que eu vou fazer. Você entende o que é reconciliação? Você se converteu ou você só mudou de religião? Você entendeu que Jesus veio para nos religar com Deus Pai e tornar esse relacionamento novamente possível? Ele pagou uma dívida que era nossa. Ele sanou a nossa deficiência. Deixou a porta de casa aberta para que você voltasse para a casa do Pai. Você entendeu isso? Muitas vezes as pessoas vêm ao altar, a pessoa pergunta, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou seja, você quer ser reconciliado com Deus nessa noite? E muitos vêm fazendo uma atitude emocional, mas elas não entendem o que é reconciliação. Elas não entendem o que estão fazendo. E ao invés de entrarmos, de inaugurar um relacionamento, elas entram pela religião, que parece ser um caminho bom. Mas não é. É por isso que guerras são feitas em nome da religião. A intolerância em nome da religião. As cruzadas foram feitas em nome da religião. Pessoas foram mortas, milhões de pessoas são mortas nos nossos dias, em nome da religião. Isso nada tem a ver com relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus nos chama para uma nova vida, enxertadas na videira, começaremos a dar os mesmos frutos que Jesus deu. Por isso que Mahatma Gandhi disse: eu gosto do seu Cristo. O que eu não gosto são dos cristãos. Porque eles não se parecem com o seu Cristo. Gandhi estava certo. E Deus está nos chamando para o relacionamento. Porque aí os frutos. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor, amor, amor, uns com os outros. O primeiro sinal da santidade na nossa vida é o amor. O amor que não é manipulado pelos sentimentos. O amor que é a firme decisão de fazer ao próximo o que gostaríamos de receber. A primeira pergunta dessa noite é essa. Você aceitou reconciliação? Ou você só está vivendo a religião? Aí a segunda pergunta é: a santidade é o fruto desse relacionamento com Deus, ou você que está promovendo as suas boas obras? Às vezes você se sente muito bonzinho por fora, mas por dentro você continua esbarrando na angústia, na tristeza, na inveja, nos ciúmes, no ódio, na falta de perdão. Então, minha irmã querida, com todo o amor do meu coração, eu tenho que te dizer, você não está vivendo o relacionamento, você está vivendo a religião. Porque é impossível a gente se relacionar com Jesus e não ser melhorado de dentro para fora cada dia um pouquinho. Não, nenhuma de nós está pronta. Nós ainda esbarramos nos nossos pecados, nas nossas debilidades. Mas a gente está avançando, a gente está caminhando, sabe? A gente não é mais aquela pessoa que Jesus encontrou, cheia de pereba, cheia de inveja, cheia de cobiça. Eu descobri isso quando eu já tinha mais de 10 anos de igreja, gente. Que eu estava toda transformadinha por fora, mas por dentro eu era a mesma pessoa, invejosa, ferida, rancorosa, ressentida, orgulhosa. Por isso que eu estava tão exausta, tão cansada. Eu era a mesma pessoa. Só com uma roupinha mais bonitinha, mais certinha. E um palavreado diferente. Jesus chamou esse tipo de pessoa de sepulcro caiado. Bonitinho por fora, mas por dentro, um corpo em decomposição. E às vezes você, nessa noite, Jesus acendeu aí, ó, a luzinha no quarto do seu coração. E você se identificou comigo. Ih, Helena, tô assim. Tô desse jeitinho aí, ó. Eu amo a Deus. Eu sempre amei o Senhor. Mas eu não tinha entendido que tinha algo além da religião. Que tinha um relacionamento. E é o relacionamento que vai nos transformando. Sem esforço. Você não vê uma mangueira fazendo força para dar manga, vê? Ninguém vê uma jabuticabeira gemendo para dar jabuticaba. Porque é da natureza da mangueira produzir mangas. E é da natureza da jabuticabeira produzir jabuticabas. Jesus está falando, se você estiver enxertado em mim, você vai dar fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, tudo isso vai florescer na sua vida e vai alimentar muitos. Eu quero te perguntar nessa noite, a última pergunta da noite: tem alguém aqui que quer se reconciliar com Deus? Ser reconciliado através de Jesus? Eu não estou chamando você para uma religião. Eu estou chamando você para um relacionamento. Que se dá na igreja também, mas se dá principalmente no seu dia a dia com Deus. Todo dia. Andando com o Mestre, deixando Ele fazer uns ajustes, deixando Ele arrancar umas coisas que precisam ser arrancadas e plantar outras tantas que precisam ser plantadas, curando aquela ferida que às vezes você carrega, ó. Eu estava 10 anos na igreja, gente, e eu fui molestada sexualmente durante praticamente toda a minha infância. Dos 2 anos de idade até os 11 anos de idade, eu fui molestada sexualmente. Eu tinha tanta dor dentro de mim que eu achava que nada podia sanar. E eu já estava 10 anos na igreja e aquela dor continuava lá. Eu tinha varrido ela para debaixo do tapete, pensando, não, melhor não falar nisso, se eu não falar, não dói. Mas quando eu tinha alguma dificuldade, aquela dor vinha. Quando eu sentia rejeição, aquela dor vinha. Quando eu me sentia inadequado em algum lugar, aquela dor vinha. E quando eu deixei a religião e comecei a viver o relacionamento, Jesus sarou a minha dor. Por isso que eu quero te dizer, santidade não é algo que a gente produz pelo nosso próprio esforço. O nosso esforço é nos aproximar do Senhor. E aí Ele opera em nós. Nosso esforço é nos arrepender dos nossos pecados e depender dEle. E o resto é com Ele. Ele faz, Ele liberta, Ele transforma, Ele cura, Ele dá a estratégia para o próximo passo. Ele muda tudo. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, porque eu não conheço vocês. Às vezes você está aqui no Projeto Adoradores há 10 anos e pensa assim, meu Deus, como é que eu vou lá na frente? Como é que eu vou fazer essa oração? Como aqueles que têm coragem e sabem que é preciso mudança para que a cura entre, para que o renovo entre, para que a esperança volte, para que a alegria seja cultivada. Para que esse orgulho que te impede, morra. Então eu quero te fazer um convite ao altar. Não porque eu vou fazer alguma coisa especial por você, mas porque esse gesto diz para Deus que você está disposta. Que você quer recomeçar, se você já está há muitos anos na igreja. Ou que você quer começar uma nova jornada. Se você, às vezes, é a primeira vez que você entrou numa igreja, não sei. Cada um aqui é único. Mas eu quero te dar essa oportunidade. Se nós temos alguém aqui que entendeu que Jesus veio reconciliar a gente com Deus Pai, que quer usufruir dessa reconciliação, quer ser feito filho de Deus, porque é só por essa reconciliação que somos feitos filhos de Deus, e quer, a partir de hoje, caminhar rumo à santidade, sendo aperfeiçoado em Jesus, dia após dia, um pouquinho mais, que você deixasse o seu lugar e que você viesse aqui à frente, que eu gostaria de orar com você e por você.